Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Dias depois, estamos de volta para mais uma sessão de áudio-hipnose aqui na Radar. Primeira parte conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda e última metade do programa de hoje, vamos contar com Ricardo Carvalho. Se na meia hora inicial da emissão da semana passada procurámos trazer discos novos, para hoje e nestes 30 minutos iniciais vamos preencher o alinhamento com recordações. Edições com pelo menos mais de 5 anos. Começamos com Nest, título homónimo em formato EP, editado em 2007, um projeto que reúne Otto Tutlin, dos Def Center, com Hugh Roberts, dos Serene, pianos, música instrumental, tudo a chegar numa atmosfera misteriosa. Começamos a sessão de hoje com Trans-Siberian e os Nest. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de Nest, fomos até ao alter ego da pianista Reiko Matane. Chama-se-lhe Mépris, inspirado na obra de Jean-Luc Godard, dos anos 60. Do título homónimo passou Cookie. Logo a seguir, um músico igualmente japonês, chamado Yoshiro Fujimoto. Ele que mistura peças de piano com gravações de campo. Do registro de Mountain Record, ouvimos Open Window for Piano. E continuamos com um dos alter-egos de Keith Kenneth, de Nova York Goldmund, e o seminal Corduroy Road, com temas muito simples a explorar de forma depurada o silêncio, como esta Thousand Miles. Something which I've referred to before, which a lot of people seem to have read. That's the Wire magazine, a November issue piece called Back to the Future, which was by Simon Reynolds, in the course of which he says, well, just the thing at the top of it says, the spent forces are grunge and lo-fi, giving way to a new impulse in American post-rock. It says groups such as Tortoise, Le Bradford, Stars of the Lid, Yui, and Savalon Glitz are rewiring rock according to the legacies of European space rock, avant jazz, and ambient sound design. And it's a most interesting piece and instructive too. And incidentally, there's a new Tortoise LP called Millions Now Living Will Never Die, which I should be playing you, not next week because that's Festive 50 weekend, but the week after that, a track or two from that, I don't doubt. And the only one of these people that I'd not actually heard was Stars of the Lid. And I've managed to track down a copy of their LP. Probably had one for years. It's on Sedimental Records out of Austin, Texas, and it's called Music for Nitro Oxide. And it has to be said that it starts, this track which I'm going to play you, which is Before Top Dead Center, starts, it's very, very quiet indeed, so you may well think that something's gone wrong with your radio, but well, it's there, it's doing all right. Thank you. Thank you. altura de terminarmos os 30 minutos iniciais da sessão de hoje. Depois de Gold Moon veio o projeto canadiano Stand Deck, com a simples e breve The Porcelain and the Girl I Dreamed About. Depois a dupla Brian McBride e Adam Wiltsey, os Stars of the Lead, despediram-se em 2007 com Carte de Visite, por lá um tema que inclui algumas palavras a referenciar Stars of the Lead, palavras proferidas por John Peel, chama-se Jape Rip, e depois os Baroner Club of Gore da Alemanha, com o seu jazz escuro e lânguido de Geisterfaust, passou o Kleiner Finger. Já a seguir, damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. segunda parte da emissão de Em Trance com os Moss Garden, constituído por Lee Anthony Morris, mais conhecido por projetos como Mathematics e o macedónio Dimitar Todovsky. Naturalmente, o nome deste projeto deriva do título do instrumental composto por David Bowie e Brian Eno para o álbum Heroes de 1977. Seguimos agora com Serf, um projeto oriundo de Tóquio, editado pela Nippônica Noble e que segue na boa tradição da música eletrónica do país do sol nascente, sempre polvilhada por elementos jazzísticos e latinos de fino recorte. Thank you. emissão de Em Transe com Moss Garden, ainda Surf, depois Mark Templeton, um artista sonoro canadiano que se dedica à exploração eletrónica de elementos de base acústica. Numa edição da Under the Spire Recordings, Jealous Heart consegue uma curiosa simbiose entre o presente digital e glitchy e o passado analógico e tradicional. E fechamos com o sueco Olle Holmberg, produtor que iniciou este projeto intitulado Moon Will quando ainda vivia em Melbourne, mas entretanto regressou à Europa e mais propriamente à cidade de Berlim, que considera bem mais propícia aos seus interesses do que a sua nativa Suécia. E é assim que encerramos então mais uma emissão de Em Transe. Entretanto, deixo-vos com o endereço onde podem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts, radiotranse.blogspot.com. Deixo-vos ainda com o nosso endereço nas redes sociais, facebook.com/radiotranse. Voltamos então na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui na Radar. Boa noite e até para a semana.